Gelber, seu penalta, vê se se toca! Toca? Toca o quê, mãe? O Dr. Roberley, por favor. É, Dr. Roberley, quem gostaria? Gostaria? Isso eu sei lá, pô. Wilson sei lá, pô. Da onde? Da onde? É região de Nova Odessa. Ah, o Dr. Roberley não se encontra, tá? Tá. Conta mais. Olha, ele não se encontra enquanto membro de uma sociedade burguesa dominada por interesses mesquinhos, tá? Aí, seus boizão da porra, rapaz, essas carteiras e esse dinheiro que vocês estão ligados que eu meto da bala no barrigo de vocês, seus boizão! Ah, curioso, né? Por um momento me passou pela cabeça que você estaria querendo me assaltar. É isso mesmo, passa esse dinheiro, essas carteiras aí, senão eu meto bala na barriga de vocês! Como assim? É um assalto? Um assalto? Joãozinho comprou 3 laranjas. Chupou uma, agora todo mundo respondendo, curtiu. Com quantas laranjas Joãozinho ficou? Este quadro foi criado em homenagem ao Dia Universal da Comunicação de Birigui. Apoio das campanhas Digo, mas não falo, Ovo, mas não orço e Penso, logo desisto. Oferecimento Dicionário Orelha, o dicionário oficial da língua brasileira. Paiê, entrei no curso de comunicação. Comunicação? Pra que jogar mais conversa fora ainda? Nós já comunicamos o suficiente, percebe? Aham.